noite de lua, uma estrela da rua veio pra me iluminar. Numa noite tão quente, seu amor diferente veio pra me devorar. Foi capricho dos deuses, renascer da paixão. Foi amor diferente, ardente como um vulcão. Foi capricho dos deuses, renascer da paixão. Foi amor diferente, ardente como um vulcão. Oh, xingando swing no balanço, nesse balanceiro, amor. Joga teu feitiço, teu encanto, vem aqui me conquistou. Giga no swing, no balanço, nesse balanceiro, amor. Joga teu feitiço, teu encanto, vem aqui me conquistou. Sendo assim, tá da lá flor do meu jardim, que já não vá. Meu canto solto pelo ar, então verás que não és mais. Ó pobre coração, ar de ilusão, sonho e paixão. Estende a sua mão e vem. Ginga no swing, no balanço, nesse balanceiro, amor. Joga teu feitiço, teu encanto, vem aqui me conquistou. Ginga no swing, no balanço, nesse balanceiro, amor. Joga teu feitiço, teu encanto, vem aqui me conquistou. E vem de lua, uma estrela da rua veio pra me iluminar. Numa noite tão quente, seu amor diferente veio pra me devorar. Foi capricho dos deuses, renascer da paixão. Foi amor diferente, ardente como um vulcão. Foi capricho dos deuses, renascer da paixão. Foi amor diferente, ardente como um vulcão. Oh, ginga no swing, no balanço, nesse balanceiro, amor. Joga teu feitiço, teu encanto, vem aqui me conquistou. Ginga no swing, no balanço, nesse balanceiro, amor. Joga teu feitiço, teu encanto, vem aqui me conquistou. Sendo assim, pétala flor do meu jardim, já não vá. Meu canto solto pelo ar, então verás que não és mais. Ó pobre coração, ar de ilusão, sonho e paixão. Estende a sua mão e vem. Ginga no swing, no balanço, nesse balanceiro, amor. Joga teu feitiço, teu encanto, vem aqui me conquistou. Ginga no swing, no balanço, nesse balanceiro, amor. Joga teu feitiço, teu encanto, vem aqui me conquistou.